Adieu, adieu, adieu. Cinco letras que choram num rosário de dor. Adeus, adeus, é como o fim de uma estrada, cortando a encruzilhada, ponto final de um romance de amor. Ao sentir a grande mágoa de se despedir de alguém, quem fica também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. Adeus, adeus.